Você sintoniza 99,5. Rádio Educadora FM. Belém do São Francisco, Pernambuco. Educadora FM. A rádio que todo mundo ouve. Agora FM 99,5. É mais qualidade no ar. Atenção! A Agrodan está com vagas abertas para pessoas com deficiência. Se você possui algum tipo de limitação física, auditiva, visual, intelectual, mental ou múltipla e deseja conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, essa é a sua chance. Entre em contato pelo WhatsApp 81 99424-5784. Repetindo, 81 99424-5784. Ou envie seu currículo para o e-mail vagas@agrodan.com.br. Não perca esta oportunidade de crescer com a gente. A Agrodan, trabalhando com responsabilidade social e valorizando as pessoas. A gente é festa até antes da festa começar. O carnaval tá chegando e o governo tá trabalhando sério pra fazer a folia ser inesquecível, cuidando da segurança, porque esse assunto é prioridade por aqui. Da saúde dos foliões em todo o estado, dos transportes, das atrações e muito mais. Carnaval é diversão, geração de renda, valorização da nossa cultura e muito trabalho pra festa acontecer. Carnaval de Pernambuco. A gente é festa. Governo de Pernambuco. Atenção, muita atenção nesse comunicado. Se você está esperando o ano novo chegar para renovar seu empréstimo, não precisa esperar mais, porque a Ubla Machado e Consultoria Financeira já está digitando a nova margem para empréstimo e renovação. Compramos o seu empréstimo de outro banco e você recebe o troco. Na Ubla Machado e Consultoria, digitamos com a nova margem para aposentados, pensionistas do INSS, BPC Loas e antecipação do FGTS, limite de cartão de crédito, Bolsa Família e empréstimo na conta de energia. Com a Ubla você pode mais. E o dinheiro cai na sua conta rapidinho, com toda a segurança. Rua Coronel João Sá, em Serra Sul, Bahia. Telefone 759-9909-7141. Ubla Machado Consultoria Empresarial. Confiança e credibilidade. Quer mais filmes, jogos de futebol e canais de TV? Agora na Tel você tem tudo isso e muito mais com a Sky Mais Light, com Amazon Prime incluso. Por apenas R$ 9,99 você garante diversão para toda a família e ainda compra com frete grátis e descontos exclusivos da Amazon. Quer saber como contratar? Vá até uma loja ou entre em contato pelos nossos canais de atendimento. A Tel, conectando você ao mundo de possibilidades. Existem códigos que não se explicam, se sentem. Percode do Boticário te apresenta 3 fragrâncias e uma jornada de conexão com sua sensualidade e autoconfiança. Compre nas lojas ou com um de nossos revendedores com 18% de desconto. Percode é o Boticário. A Iucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. A Iucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. A Iucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. A Iucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. O áudio não tá carregando, net só anda travando, tá muito lento, é fora do normal. Com a Valinet vou me conectar. Tenho ultra velocidade, não tem nada igual. É pra você, é pra você. A Valinet já chega chegando, todo mundo assinando e conectando. Com a Valinet é pra você, pra você. A Valinet já chega chegando e vai conectar você. Só na Valinet você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade e o melhor suporte. Contrate agora mesmo pelo 87988638090 e nos siga no Instagram, arroba Valinet Shop. Valinet, você sempre conectado. Dr. Paulo Elísio Lustosa Coelho, médico dermatologista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialidade em tricologia, cirurgias dermatológicas, esclerose de varizes e medicina estética, doença do couro cabeludo, implantes capilares, retiradas de câncer de pele, sinais e cistos, botox, preenchimentos e peelings, fios de sustentação. Em Belém do São Francisco, às terças no consultório Santa Luzia, telefone 87 99601 2026. Em Floresta, todas as quintas-feiras, na Clínica Mais Saúde, fone 87 3877 1932. Farma Vida informa nossa próxima atração. Educadora. Educadora. Farma Vida informa a hora certa. Educadora 8 e 12, bom dia! Manhã Total, música, informação e alegria. Agora com Daniel Lima. Daniel Lima. I said, ooh. Arrasou, Daniel Lima! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Meu Pernambuco e minha Bahia! Todo mundo junto e misturado! Todo mundo junto e misturado para curtir mais uma edição do programa Manhã Total aqui pela sua educadora 99.5 FM. É a nossa frequência, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Hoje é dia de QDL. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Dia do Campeiro no Rio Grande do Sul. Dia do Caminho da Fé em São Paulo. Dia do Zelador e Dia Mundial do Doente. Vamos lá, a partir de agora você interage, participa, pede música aqui com o DL ou ao DL através do 879-9973-5711. Ah, Daniel Lima, dá meu bom dia. Ah, bom dia pra você aqui do outro lado do Rio São Francisco, do lado baiano. Alô, minhas cidades circunvizinhas da Bahia! Bom dia pra você aqui, ó, de Barra do Tarraxio, de Rodelas, pra você de Xorroxó. Bom dia pra você de Abaré, de Macururé, turma da Zona Rural, da minha queridíssima Bahia, você nas ilhas, fazendas, turma de Sansaité, ó. Demais aqui, ó. Ah, o Rancho Tapitu também nos ouve, né? Caxauí, onde mora, reside nossa querida Dona Maristela. Bom demais, DL! Turma no povoado Mulungu, Xorroxó. É muita localidade, gente. Não tem como falar todas, né? Mas obrigado pelo carinho. Você que tá com o rádio ligado agora nesse momento. Obrigado pela sintonia, tá? Pela parceria de todos os dias. Ó, bom dia também pra você de Sansaité. De Formosa, que é município de Macururé. Caraíbas de Oscar, onde vai acontecer o carnaval. É, programação carnavalesca aí, ó. Top, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, ó. Do assentamento Antônio Conselheiro. Turma da Icozeira. Projeto Pedra Branca. Altamira. Onde mais, DL? Ah, Pambu, Buzeiro, Vila São José e Boa Bahia também com a gente nessa quarta-feira maravilhosa. Bom dia. Voltando para o meu Pernambuco, bom dia para Belém do São Francisco, você aqui, ó, da nossa cidade sede, tá se preparando pra curtir um dos melhores carnavais do interior de Pernambuco, do interior do estado, tá bom? E do Brasil também, né? Carnaval tradicional, cheio de cultura, cheio de cores, de tradição, de frevo. São os detentores do título de primeira cidade. Aliás, Belém de São Francisco, né? Cidade dos primeiros bonecos gigantes do Brasil. Orgulho, né? A gente chega a encher a boca pra falar isso, gente. Orgulho, orgulho demais. Pois é, a turma tá se preparando pro carnaval, hein? É, muita gente se organizando pra vir curtir as atrações, né? Vem de fora. E nós estaremos na folia também. Se preparem, hein? Estaremos também. Ah, você vai? Claro que eu vou. Esqueceu do meu projeto para as redes sociais? Você vai acompanhar, vai ter muita gente bacana nos dando entrevista. Me aguarde! Me aguarde! Eu estarei na avenida, sim! Pode ter certeza, pode esperar, viu? 8h17, bom dia para você nos bairros da minha queridíssima Belém de São Francisco, na zona rural também conosco. Obrigado, gente. Valeu pelo carinho. Turma nas ilhas que pertencem a Belém, aquele abraço. Distritos de Riacho Pequeno e Pó-Pernambuco também conosco, hein? Bom dia para cidades circunvizinhas aqui do meu querido Pernambuco, Itacurubi, zona rural, Floresta, zona rural, Petrolândia, zona rural, Floresta, zona rural, turma de Salgueiro, zona rural, Cabrobó, zona rural também conosco. Motoristas de lotação nos dando essa carona maravilhosa, pegando a estrada nesse exato momento. Que Deus acompanhe, guie, que vocês possam fazer uma boa viagem, tá bom? Vamos lá, vou repetir mais uma vez. Ó, 879-9973-5711 é o contato, é o número pra você estar pedindo a sua música. O DL tá aqui até meio-dia, o programa tá só começando. E a gente vem com essa daqui pra recordar, ó. 8h18, bom dia. Nota de caju é pura paixão. Baby, esquece, foi você quem errou. Deixa, esquece, se já tem um novo amor. Fácil, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei, te quis com todo o amor do mundo. Eu sonhei com um amor que não tem fim. Eu te queria tanto, fui além do horizonte por você. Te perdi. Baby, esquece, foi você quem errou. Deixa, esquece, se já tem um novo amor. Fácil, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não me